Cês falam de mim, roubei a posse de paz. Sempre trajada de ódio. Sempre trajada de ódio. Sempre trajada de ódio. Roubei a posse de paz, cês pagam caro demais pra se sentir tão só. Sempre trajada de ódio. Sempre trajada de ódio. A mente não se faz, caminho de ódio cês traz. Nego, eu nunca tô só. Sempre trajada de ódio. Sempre trajada de ódio. A mente não se faz, caminho de ódio cês traz. Nego, eu nunca tô só. Trajada de ouro.